1068, com o tráfego posição 20, 10 milhas, rumo nordeste, cruzando 050, subida para o 080, Bravo Eco 58. Este é do tráfego, Louro 648, necessário de desvio para uma noite, 20 milhas para evitar programação. Sente, no 648, autorizado de desvio para o norte, reporte quando na proa de Aran. Recebendo na proa de Aran, 648. Coluna 739, autorizado o final do procedimento LSG, pista 28, desça para 2 meters, reporte quando estabilizado. O ajuste permanece 1021. 7, reportaremos estabilizados no final do Zulu, 1021, 1739. 776, próxima ponte de da 28, próximo. O 2776, autorizado IR bicolar, pista 28, 2230 graus, 05 leg. Aí decola azul 2776. Pista 2743, ótimo sem condições de voar pelo ponto pico. Afirmativo, voa pelo pico da presença. 28, pico 2743, descendo para nível de voo 050. TPIP 050. Chegou no metro 3. É 48, chama o centro de ficha na frequência 1262-85, ou da 1265-45. 1265-45, vou no metro 48. Olhem para o 08 Torres. Mas, escuta aqui. Norte, após o decolagem, subir mantenha 4000 pés, após o esquerdo em rota, aguarde para iniciar o decolagem. Então mantenha boa, até o próximo pés, após o esquerdo em rota. Afirmo. A gente vai 021. 4000 pés, 021. Papai meu, Charlie, Charlie Sierra, confio em seu chamado para todo. Olímpio 08, decolagem 00, pista 28, 240-04. Olímpio decolagem para Olímpio 08. Copiado no 445, Charlie Charlie. Finalizado, Uno 739. Uno 739, completando o procedimento, chame torre em 18, final 5. 0,900. Dica 2, seu novo limite é radial 190 do Brasil. Isso, radial 190, dica 2. Visual, ajuste na 021. Chuva sobre o campo, chuva leve sobre o campo, ok? Chuva leve, por exemplo, não é o vento? 240 graus com 5 nós. Olimpo 08, decolado aos 08. Chama o controle 2028. 208, 208. 028. Esquerda 040, alimentado pelo localizador. Esquerda 040, alimentado pelo localizador, azul 2743, descer para 3000. Controle azul 2776, possibilidade de ar, a ajuda presente. Cidade autorização 136, azul 2776. 76. Ok, Salvador, Olimpo 08. Olimpo 08, contato radar na decolagem, esquerda em rota, subindo e mantendo no nível 040. Esquerda em rota, em atenção para o 040, Olimpo 08. Só 739. 10? No momento é visitável na 739, a chuva está vendo sobre a pista. Pegamos só quantos pés? 1.010. Gente, no 739, fundo autorizado, 7328, vento 240 graus, 0706 mais, pista melhor. 7739. Papatango, Oscar Papagosto, contato radar a 63 linhas, Noroeste de Salvador, não há tráfego de conhecimento do controle reportado, siga a critério. Reporte para o 4.000 mil, Salvador. Você vai seguir a critério, já chegou de avanço? Negativo, chegou a dar o pitch para o CBZ. Ok, operação de instrumento ou visual? Guarda. Recruta em zona 29 milhas, este do Rio de Salvador, próxima navegação com o Prode Uzan. Na Prode Uzan, gesto do Júnior, metalização do Sérgio. Calo 2746, autorizada a descida para 2000 pés. Ciente para 2000, azul 2743. 3743, 47 Colina 2, curva esquerda na proa 340, reporte com estabilizado, autorizado final de LSU, 340, reportará estabilizado, autorizado em LSU, 28, azul 2743. Tá meio perto, é 5 mil metros de visibilidade. Ok, então vamos fazer a chegada aqui. Autoriza a proa de 5, está presente? Apagou, Oscar, apagou-se. Apenas se tem condições de manter curva esquerda na proa 095. Afirmativo, vamos lá. Patagônia, Patagônia, esquerda na proa 085, forma seu limite radial 0700. Ok, vai voar na proa 095 ou 085? 085. 085. Eu autorizado sinal de procedimento ILS em pista 28, vou separar 2 mil peças após quanto está. Patagônia, curva direita na proa 100, limite permanente. Direita 100, limitado pela 070 Salvador. Salvador, o azul 2743, estabilizado LS Zulu da 28, já avisou com a pista. Azul 2743, confirmando o já da pista? Ah, sim, o baixado travado, avisou com a pista. 2743. 2743, confirme, avistou quantos pés? Avistamos a... Na verdade, a gente avistou a 1000 pés, estava só restrito pela... visibilidade, que é uma camada aproximadamente a 4 milhas aqui da cabeceira. Ok, sentido, pouso, pista 28, vento 80 graus, 049. Ciente, pouso autorizado, o azul 2743. Roda aqui em Salvador, que liga lá, atenção, é serviço da cidade do Cusco e serviço da cidade de Salvador. Ciente, o vento de 101, repete quando vier até o campo. Será que eu vou fazer um pouco? Eu vou fazer um pouco. Eu vou fazer um pouco. Eu vou fazer um pouco. Eu vou fazer um pouco. Eu vou fazer um pouco. Eu vou fazer um pouco. Eu vou fazer um pouco. Eu vou fazer um pouco. Eu Porto 21, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste na 021. 021 é a verdadeira solução de pouso. Controle Bom dia, Gol 962, está descendo C21, cliente da informação alta. Gol 962, acendo identificação, via chegada do C21, desce para o nível de voo 120, ajuste na 021. 120, C21, Gol 960. Chile 6200, autorizada a descida para o nível de voo 110. Para o 110, vou chamar 200. Chile 6200, forma o tráfego por 11 horas, 18 milhas, como sudeste, cruzado, mantendo o nível de voo 100, 13. Gente, vou chamar 200. Chama agora a torre, na sequência número 8 do Simão 95. Olha o número 8, Guardião 01. Essa é a torre. Chame Serra, passagem Salvador 55 milhas, noroeste, Zé Salvador. Ele está terminado e mantém o nível 080 para serviço de informação e alerta. Chame Recife na frequência 126.85, autônomo 125.45. Seu lugar de Alderon. Chile 2200, cruzado final do procedimento pela SU, pista 18, 12 para 2, metade da parte contabilizada. 2000 pés, autorizado por luta 28, confirmando na 021 para o 6200. Afirmo, ajuste na 021, achando a 200. Achei o chamar estabilizado, o chamei a 200. Controle. Afirmo para o controle. Poderia fazer uma correção de deriva? Acelar a nave que modula para o controle. Oscar, por favor. Tá, eu solicito o Oscar, por favor. 10 graus à direita, na proa C, nós estamos derivando. 7 autorizado, Oscar, por favor. Vou usar na proa agora, 110. Então, Oscar, por favor, para a proteção 2 horas, 14 milhas, cruzou a 080, subida em 273. Confiante. Vou 1-0-9-4, eu tenho uma história de curva à direita. Se chegou no 0-9-4, tráfego superado, mantém a altura de saída do segundo módulo. Foi bom. Salvador, guarda 1-0-1, através do nosso DT. 050. 050-962. Sim, irmão. Ok, direto do site do VR, pode funcionar o controlado, vento variável com 039. Vento variável com 03, já deu 01. Alô, poderá descer? Então, essa capa 2, desce para 4 mil pés, ajuste na 020. 4 mil. Oi, Salvador, bom dia, até 3091, a próxima ponte será da 28. É, então 094, autorizada para discutir. Chame o centro resiste na frequência 12685, alterna 12545. 25, 25, Quatro frequências livres. Essa tarifa, obrigado pelo apoio, guarda na zona, decolagem autorizada. Vento variável, 3 metros. Autorizada, decolagem, 528, 73, zona 9. Chame a torre na frequência 1-8, decimal 95. Oi, 6295, bom dia, hoje, meu Deus. Por favor, poderia voar na proa 120? 2-8. 6200, continua a proximidade, vai para o pista livre. Fernando, você pode confirmar se a pista está seca ou molhada? A pista está molhada, porém não chove mais sobre o campo. Ajuste para o nível de voo 120, ajuste na 021. Ajuste para o 021, descendo 120, 121, informação brava. Coluna 962, autorizado final do procedimento LS de Lupa, está 28, deixa para 2, meu pé, meu ajuste perna. Permanece no 021, reporte para o trabalho. Relativo 2000, 021, reporte para o estado LS. Controle de Rocha, por favor, se solicita o desvio à direita de visitar a formação antiga. Controle de Rocha, solicita o desvio. Rocha, por favor. Rocha, por favor, se confirma a transmissão. 150, cerca de 5 milhas. Rocha, por favor, se confirma a transmissão. Volte. Controle Salvador, bom dia, até 3190. Com 3191, contato radar na decolagem, mantém a frota 2.500 pés, após o centro de pressão da São Velho, subindo e mantendo no vídeo 1.010. A curva na esquerda da presente, está 3191, interceptando a porta, saída São Velho. Eu estou completando o desvio e está retornando agora para a 120. Alô, 2776, acertado Salvador, 6212, milhas, Nordeste, VR, mantendo nível de 1970, entrevistada terminada, chame controle Aracaju, frequência 2243. Suba para 4.000 pés, deixando o controle, 1.020 dos pontos. Confirma por gentileza, com licença. Não acertou nos mínimos, chuva de média para forte, está iniciando a pressão só pedir, só para 4.000. Com licença, mantenha 2.000 pés, deixando o controle, 1.020 dos pontos. 2.000 pés, mantenha o peixe da saída com restrição no nível de voo 100. É, nós já passamos 100, estamos passando 1.10. Mantenha 1.10 para 3.190, estamos no espaço anteriormente informado, vou investigar para 1.20. Check, é, quer dizer, mantenha 1.10 para 3.190. Então, Salvador, boa, Oxa, 6.200, aproximação pedida, mantenha 2.000 pés, deixe da pista. Xuxanã 6200, mantenha 2.000 pés, aguarde o peixe. Fazendo vetores 6200, informa ponto de cauda 6-9 na final da 2-8. Deixa eu tirar a 2-9. Controle, poderia confirmar a operação do aeródromo agora? Nós estamos visual nesse setor aqui, visual com a pista. Acho que o Papagão se forma o teto de 1.000 pés com 4.000 metros de visibilidade, tá legal? Ok. Confirmar o vento, varada, com fogão na 250. Forma o vento de 250 graus com 8 nós, tá legal? Ok. 0 como tráfego de transição 11 horas, 18 milhas, rumo sul, mantendo nível de voo 110, mais 320. Controle Salvador 4082, informação de área. 4082, acelera a identificação, veio chegada do PIP 1, você está no nível de voo 130, ajuste 1021. Direto Fuga, acelerou 30 via posicional, com 1 02, 1 02, 4082. RA200, curva direita na proa 360, informa que irá voar nesta proa por 10 milhas aproximadamente. Direita 360, batendo essa prova por 10 milhas, do Oxa 260. Previsão do Zulu na 2-9, 9-9. Zulu na 2-9, procedimento, chame torre 1-1-8 do Sinal 5. 2-9. Tenho 30? Só vou dar essa para fazer o para 2 mil, 2 mil, tem quantos anos de acertar o IRS? Gente, essa para a direita na proa 145, aguarde o último que eu para a Rota 43. Rota 43, conta a 620 milhas nordeste de Salvador. Vou ir a posição antes para a chegada do PIT. Reporte quando for traduzida. 3 para Anto, para a chegada do PIT, reportará na Idaú de Cida. Rota 43, informa que está na Idaú de Cida. Rota 43, isso para o nível de voo 060, ajuste mais 02. 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 250. Zona 250, tráfego esperado, deixa para o número de 250, ajuste mais 0,0. 050, zona 250. 3191, tráfego esperado, suba com restrições, nível de 340. Sobe sem restrições, nível 340, tá 3, zona 91. Por favor, poderia provar para o Eliel? Papango Oscar, Papango, para interceptar o curso do localizador, ouvir a direita da proa 200, rapaz, com essa pilhada. 200, bom. Proa de Oxamea 200, mantém a proa? Oxamea 200, com a direita na proa 120, limite é a radial 080, do retorno. Direita 0120, confirme o limite para o 620. Limite a radial 080, do retorno. 080, só mais um, Oxamea 200. Azul 4082, deixa para o número de voo 060. Para o número 060, azul 4082. Sinal 1962, 2230 graus, com 5 não se reposto. Partiu, mesmo voo. Para o 7391. 7391, nós chamamos 7365, essa questão é 2835, até o número 25. 7365, bom dia, 7391. Eu, meu Golf, autorizado táxi, reporte para ingresso da pista 17. Para ingresso, meu Golf. Controle Oxamea 200, selecionado, aeronave, aeronave, controle, quanto a gente. É o Golf, 962, já pegou. Já pousou, tá, então prossegue para a nova posição, 1200. Fecha, aguarde o outro. Puxa, acorda, meu Deus. Thank you. esquerda na proa 065, seu limite é o localizador. Papagô estabilizou. Papagô está apagando, completando o procedimento no torre 198. Bom. Azul 408, redução de velocidade 2209. Redução 2209, azul 402. Oi, Oscar, papagô? Oscar, papagô, se continua em cima centro pista 28, reporte, está no campo, salvo pista molhada. Bom. 2 último transformador é mais 021. Eu desci para 2000 pés, último 021, no golo 250, confirma? Continua em cima do reporte, visão com o campo e fala que estão olhando. possível o ISO 4741. É, se possível realizar o IRS 7628. Tá. 4082, reduz a velocidade para 2109, chame sinal cuidador 199 de 68. Já chama até 210, vai chamar agora 198, azul 402, como está a senhora? 190. Direita 190, chama 209. Final, Salvador, bom dia, azul 4082. 402, esquerda cruzeiro 20, emite o localizador. Direita 020, emite o local, azul 4082. Carolina 08. 00 agora, último erro. 143, descendo para o 050. 143. 143, fala para cima e procede na posição de 1h20 milhas, rumo nordeste, frio, mantendo 4.333. Vou aqui um Zan, do Fórum Terra, Alfa Rosenter, 73208. Inferno 200 da pista do Francisco Rio Padrão, reporte, congelou. Ingresso até em linguagem para prosseguir até o final da pista 35. Assim, vamos ver se está aqui, se aqui para 70 milhas fora. É, quando a senhora utilizar, o ingresso na final do 35. Alguns confirmos que tem condições de voar na Prua 095. Afirma? Ativou na Prua 095, o Papa Romeu Mike Serra Golfe. Aposto quando meio vai descer. Voar do 095, vai passar com o Medial e o Cidão Mike Serra Golfe. O 308, chama final, Santa Piana, no alto do final 8. Controle de serviço está depois do localizador da posição Zan confirma, é uniforme Serra Alfa 90? Uniforme Zan, uniforme Zulu Alfa 90. Certo. Eu acho que chuva forte moderada, por sinal. Gente, graças pela informação, chuva inicialmente para 417, no controle em 1908. 1908. Azul 402 para o Lucas 2, esquerda para o 300, chama-chama 0. Esquerda 300, chama-chama 0, azul 402. Ocean M é 200, chama T Salvador 118, decimal 5. Vai ter que manter a prova 300, vindo formação, para manter 3 no pés. Gente, mantém 3 no pés, na prova 300, 1250. Salvador, Pontilha, Oxa 6200, final da 2. Salvador 6200, Pontilha, Oxa 6200, Pontilha, Oxa 6200, Pontilha, Oxa 6200, Pontilha, Oxa 6200, chuva moderada. Gente, para o confirmar o vento para o 6200. Vento de 300 graus, 159. Gente, obrigado. Salvador, Oxa 6200. Salvador, por 7, 48, formação de ar. 5048, ação e identificação, via chegada de Pipiona, desse para nível de voo 130, o ajuste 1020. Pipiona, que é para 130, ajuste 1020. 5048. Aproximação de S, chama T, Salvador, 198, decimal 95. 18 azul, 4082, boa. 308. Sou 28. Azul 4082, bom dia, continua a aproximação, reporte visual com a testa 28, vento de 300 graus, 79, forma chuva de leve alumbrado sobre o campo, pista molhada. Vamos lá, 4-0-2. 4-0-2. Alto, sou Lopes. Gente, o Olímpio 08, mantém sinal na pista 18. Aguardando a pista livre, informo. No momento, chuva leve sobre o campo, fica bem molhado. Gente, o 08. 08 com 2. Tirando o 2 09, eu chamei a 2 a 0. Olha, vai que tem a bolsa no ideal. A Papa Romeo Mike Serra Golf, desça para o nível de voo 050, ajuste na 020. 050, na 020, Mike Serra Golf. Autorizado voar o 361, na Mike Serra Golf. Negativo, Mike Serra Golf, mantenha a proa. Será proa? 4794, sempre separou o caminho do com a esquerda para 310, desce para 2000 pés, livre ali a Suzu, hoje no desce para 2500 pés, livre ali a X8, está 2,8, está 2,8.